Até quando podemos protelar uma decisão importante em nossa vida? Quando se trata de nos aproximarmos mais de Deus ou começar um novo projeto de vida, muitas dificuldades se nos apresentam como tentações a demover-nos de nosso objetivo. Nessas horas, nosso maior inimigo, certamente, é a dúvida, a incerteza. Como superar essas barreiras e tomar as decisões mais acertadas? Podem ter sido essas questões existenciais o que levou a devoção popular a descobrir em Santo Expedito um precioso auxílio vindo bem na hora e elegê-lo como o santo das causas urgentes. Sabemos pouco sobre a vida desse santo, a começar por seu verdadeiro nome. Para alguns, a origem desse nome estaria numa caixa com relíquias de um santo desconhecido encontrada nas catacumbas cristãs em Roma e despachada para Paris no século XVII, na qual estava inscrita a palavra latina Expeditus. Essa palavra poderia indicar somente que a caixa foi enviada, expedida, ou talvez que deveria chegar rápido a seu destino, pois em italiano, expedito significa também rápido. O fato é que no coração da devoção popular, esse termo era o nome do santo cujas preciosas relíquias a caixa continha. E assim ficou. Onde e quando ele nasceu, não sabemos. Nem quando se tornou cristão. Expedito foi um soldado que servia na 12ª Legião Romana, conhecida como a Fulminante, em Melitene, na Armênia, país da região do Cáucaso. Essa é uma terra de muitos mártires e santos, comprovando a vitalidade da fé cristã aí semeada, segundo a tradição, pelo vigoroso apóstolo de Jesus Cristo, Judas Tadeu. Em determinado momento de sua vida, Expedito passou por grande provação na fé, mas foi firme e rápido em sua resposta. O tentador teria lhe aparecido na forma de um corvo, gritando "Cras, cras, cras", que em latim significa amanhã, amanhã, amanhã, incitando-o a adiar sua decisão. Mas Expedito, muito determinado, rebateu imediatamente dizendo "Odie", ou seja, é hoje. Pois quando o assunto é vital, a decisão deve ser tomada agora. Nada de deixar para amanhã. Essa prontidão na resposta mais fundamental de sua vida, voltar-se para Deus, tornou-se o fato mais significativo para a devoção popular. Ele foi martirizado a 19 de abril de 303 durante a perseguição aos cristãos promovida por Diocleciano, imperador de Roma. O culto desse santo se iniciou na Alemanha e na Sicília a partir do século VIII, mas depois se espalhou por vários países. Na América Latina, encontramos a devoção a Santo Expedito desde o século XVIII. Entre nós, o santo das causas urgentes caiu nas graças do povo brasileiro, sobretudo a partir de 1980. Dessa data para cá, centenas de igrejas lhe têm sido dedicadas em todo o Brasil. Algumas delas recebem tantos devotos que se transformaram em verdadeiros santuários de peregrinação, especialmente no dia de sua festa litúrgica, 19 de abril. Santo Expedito é invocado também como patrono dos mercadores, dos navegantes, dos estudantes e dos que vão prestar exames. Como patrono das causas urgentes, é muito invocado para a solução de negócios que não podem ser mais adiados. No entanto, para além de interesses demasiadamente materiais, o mais importante para a fé cristã é a prontidão com que ele venceu as tentações, fez sua opção por Cristo e, na hora da perseguição, não negou sua fé, mesmo que isso lhe tenha custado a vida. Ó valoroso e fiel Santo Expedito, tua fé em Cristo, prontamente assumida, fez de ti invencível no combate contra as forças do mal e triunfante sobre a morte no momento de teu martírio. Alcança-nos a graça de nunca adiar as decisões fundamentais e urgentes de nossa vida, de vencermos sempre as tentações que querem nos afastar de Deus e dos nossos irmãos, de confiar sempre na presença de Deus em todos os momentos, orientando nossas escolhas, conduzindo-nos sempre para o bem. Que assim seja. Amém.